assim como luz existe pra ser quebrada. A noite só vê para ser virada. Ignora o chamado da luz da lua. Ela tá se exibindo, querendo ser sua. Já são 00 horas, não desistura. Tira aqui de uma foto, visualização pura. Conta ela te adicionou no seu Girls and Friends. Postou foto e vídeo de boomerang que você me lua. Para de mentir para si mesmo, cê sabe que você não é mais forte que seus instintos. Visuais diferentes, olha o cardápio. Todos se tornam selvagens se a noite cai. Essa é pra todas as dias que já tracei. Mas também pra todas as doses que já tomei. Pode ser pra drogas que já experimentei. Para tudo onde já me obcequei. Essa é pra todas as noites que já virei. Para todos os pecados que já peguei. Pra toda vez que eu me perdi. Desde que por escolha própria não me encontrei. Pra toda vez que eu me perdi, de que por escolha própria não me encontrei.